A seguir, Laudate Dominum. Mapa Mundi, um voo noturno pela cartografia musical do planeta. Nesta semana, a arte do alaúde oriental. Mapa Mundi, aproximando as vozes distantes do planeta. Aos domingos, 23 horas, Mapa Mundi, na Cultura FM. Arco em Movimento. O aprimorado repertório das cordas na escrita da música ocidental. Arco em Movimento. Os voos da técnica instrumental. Domingo, 21 horas. Todos os dias, à meia-noite, Jazz pela Cultura FM. No ar, as melhores gravações do gênero. Cultura Jazz. De segunda a domingo, à meia-noite, na Cultura FM. Oito horas, 59 minutos. Rádio Cultura FM, 103,3. Emissora da Fundação Padre Anchieta. www.culturafm.com.br. Laudate Domino. Apresentação do pianista e compositor Amaral Vieira. Ouviremos inicialmente os 7 movimentos finais da Petite Messe Solennelle para 4 solistas e 8 cantores, 2 pianos e harmônio de Gioachino Rossini. Já ouvimos em nossa última transmissão as 7 primeiras partes dessa composição, cujo título pouco condiz com a duração da obra, com quase 80 minutos de execução. Rossini compôs a Petite Messe Solennelle no verão de 1863, em sua propriedade de Passy, nos arredores de Paris. O compositor afirmou que a Petite Messe Solennelle foi o seu derradeiro pecado mortal de velhice. O manuscrito da obra contém anotações muito interessantes que revelam a natureza espirituosa e arguta do compositor ao dirigir-se diretamente a Deus. Bom Deus, está concluída esta pobre pequena missa. Será que é mesmo música sacra que eu acabo de fazer ou uma música maldita? Eu nasci para a ópera bufa, tu bem o sabes. Um pouco de conhecimento, um pouco de coração, tudo está lá. Seja abençoado e me conceda o paraíso. Eis aqui outra divertida anotação de Rossini, alusiva aos 12 cantores que deveriam participar da execução da missa. Bom Deus, perdoa-me pela seguinte comparação. 12 são os apóstolos no célebre afresco pintado por Leonardo e conhecido como A Última Ceia, quem diria? Entre os teus discípulos, alguns desafinam. Senhor, esteja certo. Eu declaro que na minha refeição não haverá nenhum Judas e que os meus cantarão com exatidão e com namore os teus louvores e esta pequena composição, que é, pobre de mim, o último pecado mortal de minha velhice. Encontramos na Petite Messe Solennelle grande variedade de expressão. Sessões muito interiorizadas contrastam com os trechos tempestuosos e associados à vitalidade rítmica, que é uma marca característica de Rossini. O ritmo e as ricas modulações desempenham um papel muito importante no credo, no qual ressaltamos o magnífico contraponto nos trechos Cum Sancto Spirito e Et Vitam Venturi Seculi. O admirável solo de tenor Domine Deus remete o ouvinte ao trecho Cuius Animam, do Stabat Mater, que Rossini compôs em 1842. Elementos operísticos estão presentes especialmente no segmento Quoniam. O movimento O Salutaris não fazia parte da missa quando essa foi estreada em 1864 e foi provavelmente acrescentado à obra 2 anos mais tarde. Trata-se de uma bela área para soprano, na qual Rossini explora harmonias pouco usuais. O movimento final é um dramático Agnus Dei para contralto, tessitura vocal preferida de Rossini, com participação do coro. A voz solista atua em alternância com o coro, que entoa a comovente oração Dona Nobis Pacem. A obra conclui de modo denso e incisivo. Esta pequena grande missa é o testamento musical de Rossini. O grande compositor italiano colocou nessa obra todo o seu conhecimento, a sua devoção e a sua ousadia. Os trechos finais da Petite Messe Solennelle que ouviremos a seguir são Credo, Crucifixus, Et Resurrexit, Prelúdio Religioso, Sanctus, O Salutaris e Agnus Dei. Thank you.

Oh. Ouvimos de Rossini os 7 movimentos finais da Petite Messe Solennelle para 4 solistas e 8 cantores, 2 pianos e harmônio. Os intérpretes foram Hanneke van Bork, soprano, Margaret Lenski, contralto, Serge Maurer, tenor, James Loomis, baixo, Luciano Sgrizzi e Jorge Bernin, pianos, Bruno Canino, harmônio, coro da Società Camerística de Lugano, sob a direção de Edwin Lörer. Entre os manuscritos de Rossini conservados na biblioteca do Conservatório de Bolonha, existem várias partes avulsas de missas que permaneceram incompletas. No entanto, encontramos na mesma biblioteca um graduale composto de 3 peças de grande unidade. São elas Benedicta, Ave Maria e Aleluia. São obras de juventude do compositor e supõe-se que essas 3 peças faziam parte de uma missa solene escrita por diversos alunos do conservatório e celebrada na igreja de São Lucas. O primeiro trecho, Benedicta, para coro masculino e orquestra, utiliza fórmulas já experimentadas e bem tradicionais, com uma acentuada expressão que remete ao século XVIII. A peça abre com uma enérgica exposição para a orquestra, seguindo-se a primeira entrada do coro em caráter afirmativo. A Ave Maria que ouviremos a seguir é testemunho da devoção de Rossini à figura da Virgem. Esta obra é uma ária muito expressiva para tenor, com acompanhamento de cordas. O belo diálogo entre o violoncelo e o tenor confere à composição uma expressão de grande nobreza e de intenso lirismo. No trecho seguinte, Aleluia, uma breve introdução conduz à entrada viva e ritmada do coro, de expressão jubilosa e muito valorizada por um contraponto elaborado. É também admirável a riqueza da instrumentação desse breve movimento. Thank you. Encerrando este programa, ouvimos três obras escritas por Rossini em sua juventude: Benedicta, Ave Maria e Aleluia. Os intérpretes foram Vladimir Okenko, tenor, Coro e Orquestra Filarmônica de Praga, tendo à frente o maestro Eduardo Brizio. Muito obrigado por sua atenção, meu caro ouvinte, e até o próximo Laudate Dominum, o seu programa de música sacra, sempre na Cultura FM de São Paulo. Laudate Dominum. Apresentação do pianista e compositor Amaral Vieira. Montagens Oswaldo Silva. Produção Fernanda Chigoni. Realização Cultura FM de São Paulo.